E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, feliz ano novo, aqui é Jorge Augusto e já bebeu a sua cota hoje? E aqui é a Sara, depois de um tempo sumida, estamos aqui para elogiar e criticar muito. Ok. Olá, aqui é o Jeff. E a comp que a gente tem é um anão druida, um ranger humano com especialidade em goblinoides, uma sacerdotisa humana e um homem lagarto feiticeiro. Não esquecendo da elfa arqueira. Eu ia falar isso. Vocês entenderam ou não, aqui vamos nós. Hoje, o tema do qual nós vamos falar aqui no Anime Sphere é Goblin Slayer. Quanto mais eu ouço na comunidade otaku a respeito deste anime, depois de assisti-lo, mais eu vejo que causou uma polêmica gigante. Não é mesmo, Sara? Com certeza, desde o primeiro episódio, literalmente. É, o primeiro episódio eu diria que foi o mais polêmico. Eu vejo bandeiras se hasteando dos dois lados e as pessoas... Né? Primeiro, nós sabemos que é um anime daqueles baseados em RPG. Não levem a mal, não é isekai, é um mundo paralelo. Na verdade, não diria um mundo paralelo, eu diria que é realmente o seu próprio universo. É, isso aí. Enfim, vamos para a nossa ficha técnica. O anime em questão, a primeira temporada até agora, porque o mangá continua, a Light Novel continua. É, a Light Novel e o mangá continuam, inclusive, é muita coisa. Isso, mas por enquanto nós só temos uma primeira temporada com 12 episódios e um especialzinho, que foi transmitido do dia 7 de outubro a 30 de dezembro do ano retrasado, 2018. Pelas emissoras ATX, TokyoMX, SanTV e BS11. Quem quiser assistir, tem no Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós de novo. Dirigido por Takaharu Ozaki, quem conhece os trabalhos dele com Persona 5, The Daybreakers, Steins Gate Zero, Terraformers e Cowboy Bebop, sabe o quão bom é esse cara. Velho, eu ouço o nome Steins Gate e penso, o que, que esse cara fez pra parar em fazer Goblin Slayer, mas tudo bem. Sabe qual que é isso? Dinheiro. Vamos lá. Dinheiro. Não, a gente tem que concordar que Goblin Slayer tem seus momentos, mas... Guarda o veneno pra mais tarde, Sara. Bora lá. Você tá gastando mana muito cedo, hein? Né? Vamos lá. Produzido por Tsuyoshi Aida, Tadayuki Akita, Satoshi Fukao, Noritomo Isogai, Yuichi Izumi, Yohei Kikuchi, Mitsutoshi Ogura. São da Sony Music, Sony Pictures Entertainment, Crunchyworks, ATX, que é a emissora que foi que transmitiu, SoftBank Creature, Bushiroad, Hakuhodo Davidson Music and Pictures, Good Smile Film e Artist Management Office. Quem fez esse anime pra gente foi o estúdio White Fox. Quem conhece Steins Gate, Akame ga Kill e ReZero Kara Hajimeru Isekai, Seikatsu, conhece o estilo de animação do Goblin Slayer. Cara, a animação de Goblin Slayer é aquilo, não tem o que criticar. A animação dele é linda, perfeita. Pois é. Toda vez que você vê aquele ponto vermelho desfocando e focando no meio da luta. Sim. Velho, o estúdio, ele é nível Ufotable, então não tem o que criticar, porque... Nível o quê? Nível Ufotable, feito. Ah, tá. É... Ufotable. Eu nunca sei se é Ufotable. Eu também não sei. Ufotable. Já fala assim, é o estúdio de Fate. Pronto. Sim, estúdio de Fate. Cara, é aquilo. Não tenho o que criticar, porque mesmo. Porque a gente sabe que é aquela coisa. Anime que sai semanalmente, a gente não espera obras de arte. A gente espera que vai estar tudo bonito no Blu-ray. Sim. Mas estúdios como ele, como o Photoball, ele já pega assim. Você quer? Toma no semanal. Sim. Tipo, no Blu-ray você pensa assim: caralho, essa porra vai sair da tela. Sim, os caras são foda. Bom, a fonte. O original é o Light Novel. Eles fizeram a seguinte sequência. Da Light Novel. Houve a Light Novel. Foi escrito. Depois da Light Novel veio o mangá. E do mangá veio o anime. Exato. Inclusive o anime ele veio porque o mangá estourou. O mangá foi nível Shonen Jump de mangá, né? Estourou a galera. Anime! Né, por aí. O que nunca acontece por lá. Nunca acontece. Ah, nunca acontece. Sarcasmo a gente vê por aqui, vamos lá. Duração do episódio, cerca de 23 minutos cada episódio, ou seja, média normal. Abertura, Rightfully da Millie. E encerramento, Gin no Kisei, de Soraru. Que, putz, as duas, a abertura e o encerramento são muito bons, cara. Sim. Assim, toda a parte estrutural, tipo, animação, trilha sonora, são fodas, velho. Direção. Pois é. É tudo. É tipo, tirando fatores história, o anime na parte. Como posso dizer? A parte. Estrutural, vamos estrutural dizer assim, né? A parte estrutural dela, não tem o que se criticar. Trilha sonora, imagem. Animação, não tenho o que criticar. Pois é. Bom. E quem critica essa parte de Goblin Slayer tá sendo, como é que fala? Injusto. Mimizento. Parte... Não, eu não diria mimizento. Mas eu diria injusto mesmo. Eu acho injusto. Eu acho a palavra injusto mais pesada que mimizento. Mimizento parece uma coisa mimada. Não, mas é justamente isso que eu quero passar. Porque quem critica todas as partes de um anime como se ele fosse um todo não sabe o que tá falando. So sorry. Cara, é aquilo. A gente já viveu muito, né? A gente já viu animações a La Pain, Luta de Konoha, a gente já viu umas animações na Nanatsu no Taizai da vida, terceira não. temporada. O começo da terceira temporada tá zoadinho mesmo. Cara, não é só o começo, não. O último episódio agora foi triste, hein? Não, o que me faz lembrar o começo do Dragon Ball Super, que tá morrendo, cara. O Dragon Ball Super tava uma bosta também. Dragon Ball Super no final os caras agora você pegar Goblin Slayer. Goblin Slayer é uma trama superficial, ao meu ver. Ai, mas você é mulher! Não. Se você for parar pra pensar no fato... porque eu vi muito isso na época que tava no estouro da boiada nisso. Ai, você não pode opinar porque é mulher. Ai, não sei o quê. Não, não é. Eu não tive problemas referentes ao primeiro episódio. Inclusive, eu achei o primeiro episódio, pá, bem impactante. Mas ele... Eu digo que ele não conseguiu manter o impacto que ele causou no primeiro episódio. E como um anime shonen, ele só ficou nesse ciclo. Sim. E sendo que o universo de Goblin Slayer é um universo que dá pra se expandir muito. Sim. É um universo que daria pra ir muito longe com ele. Seja seguindo um fator isekai, ou fator de, harem. Daria pra ir muito longe com ele, mas acabou virando um ciclo vicioso de, Goblin. Ah, meu Deus, o Goblin Slayer está muito puto. Goblin. Tipo, o cara é uma porta. Ele só reage quando você fala, nossa, um Goblin. Aí você é tipo... Tá, vamos continuar com a parte mais técnica da bagaça. Depois a gente continua aqui com a... Destrinchando. Falando sobre um anime em questão, né? A Light Novel ela começou o lançamento dela em 15 de fevereiro de 2016, ou seja, tem quase 4 anos. É de, uma, é de autoria, caramba, é de autoria de Kumo Kagyu, da editora SB Creative Corp. Quem lembra do que eu falei agora há pouco, ela é uma um dos responsáveis pelo anime. Isso porque a gente tá falando, como é que fala, da obra original, da originada de tudo. É, Light Novel. É, porque Goblin Slayer, depois que estourou, ele deu vida a vários filhinhos no meio do processo. E um deles foi o Goblin Slayer Gaiden Year One, que seria a história do Slayer, pra não ficar repetitivo de falar Goblin Slayer toda hora, mas a origem do Slayer para se tornar o Goblin Slayer que a gente conhece na série original. Pois é, isso daí já não é parte da... isso daí não é parte mais à frente da obra? Isso, se a gente for parar pra pensar, é a parte que vem antes da obra principal. Inclusive, eu acho o Year One, que é a origem da... que é o prequel da coisa, interessante. Ah, entendi. Mas interessante um pouco que a própria obra original. Ah, sim. E até agora, Goblin Slayer conta com 11 volumes de Light Novel. É, se não me engano, o mangá mesmo tem 45 capítulos, a novel em si está com 40 e... Não, não, isso aqui é o traduzido português, lá, lá, lá. Eu tava vendo minha fonte aqui. Eu tava vendo o português aqui. É. Já 11 volumes, até onde eu sabia, só tinha 5 volumes. Então, peraí. Né? Acho que já deve ter mais de 100 capítulos já. Se com 5 volumes já tem 46 capítulos, com 11 já deve estar 100, 110 por aí. É, aí a gente tem aqui a versão alternativa do mangá de Goblin Slayer. Ele começou a ser lançado no dia 25 de maio de 2016, pouco depois da Light Novel. Sim. Inclusive esse tá em dia, são 45 capítulos mesmo. É, na minha fonte não consta quantos capítulos são, mas... Ele é mensal, se não me engano. Ele é um mangá mensal, ele é mensal porque ele pega a novel e vai colocando. E como é que fala? Pra não ter problemas de se aproximar tanto da novel, eles fizeram mensal, se não me engano. Ah, sim. Bom. É também aquilo. O capítulo do mangá come quase que 2, 3 capítulos da novel, né? Uhum. Bom, os autores do mangá, além de Kagyu Kumo, que é o autor. Que é autor original da história, temos Kurose Kosuke, que é o desenhista. Inclusive um puta de um desenhista. Pois é. Uhum. Ele Porque foi. É aqui. O mangá de Goblin Slayer, ele faz jus ao que o anime também se torna. A arte dele é maravilhosa. Ó, pra vocês terem uma ideia, ele foi publicado pela Big Gangan, que tem como alguns títulos como Akame ga Kill, High Score Girl, Rezero Kara Hajimeru Isekai Sekats, Baqueteria e vários outros, cara. Pra quem não lembra, Mahou Shoujo Tokushuen Asuka também é dessa editora. Bom, continuando aqui, temos dois especiais, um OVA e um especial. Goblin Slayer, Bouken Kiroko Yoshi, Adventure Sheet, que é o que a Sarah falou do ano zero, né, da origem do Goblin Slayer. Isso, que é ele foi denominado como Year One, no final das contas. É, e ele só tem um episódio, foi feito pela mesma equipe do anime, e tem 23 minutos de duração. Além do que... A animação especial, ela foi mais que um resumo, se não me engano, acho que do primeiro capítulo e um pouco do segundo, se não me engano. Porque o Year One em si, ele tem já 33 capítulos de mangá. E se não me engano, ele deve estar no terceiro ou quarto volume da novel também. E a gente tem o OVA, que é o Goblin Slayer, Goblin's Crown. Então, a gente parte para a questão de que essa produção, ela estava prevista para... Ela está prevista ainda, ela não foi lançada. Ela foi... Ela está prevista para o dia 1º de fevereiro. Produzido pela Hakuhodo DY Music and Pictures, ou seja, uma das responsáveis pela produção do anime. E, por enquanto, como não foi lançado, a gente não tem informação de duração. Tomara que seja maior. Bom, se é um OVA, com certeza vai ser. O OVA ele pode ser tanto de 10 minutos ou até uma hora, depende muito. Mas assim, é interessante a gente prestar atenção para ver se eles vão seguir com alguma parte da história para poder continuar com a segunda temporada do anime, que é bem provável que tenha, já que estourou por aqui, né? Não só aqui. Ele rendeu muito. É aquilo, cara, o que ele veio para fazer, ele fez muito bem. Agora também, quem vem defender Goblin Slayer como "oh, que masterpeça", não é tanto, mas o masterpeça veio... masterpeça é meme. Tipo, cara, quem vem defender Goblin Slayer como se ele fosse o auge da sétima arte, uma masterpiece assim, não é. Mas o que ele veio pra ser, ele fez e muito bem. O roteiro dele é bem genérico, como vocês podem ver agora na trama. Por exemplo, segundo o próprio My Name List, fica da seguinte maneira a trama. São três parágrafozinhos pequenos. Do qual eu não vou ler tudo, porque é um negócio muito grande. A trama é basicamente o seguinte. A gente começa com o personagem principal, que não é o Goblin Slayer. O Goblin Slayer pode ser um coadjuvante... Com raias de ser o principal, inclusive, porque o anime leva o nome dele. Mas quem aparece primeiro não é o Goblin Slayer, e sim a sacerdotisa. Na verdade, eu diria que o Goblin Slayer, o personagem em si, ele não somente é um dos personagens, mas ele é mais plano, ele é mais... Ele é, como posso dizer, é como se fosse... Entrando um pouco no mundo do RPG... Sabe aquele personagem que ele não é um NPC, mas o mestre ele utiliza ele tanto esse personagem que ele se torna uma ferramenta de enredo? Então, o Goblin Slayer, eu não diria que ele é um protagonista. Eu diria que ele é uma ferramenta de enredo. Porque ele é a engrenagem que move, ele é. Ele é uma parte importante de muita situação, Mas tem personagens que se destacam bem mais e se tornam mais protagonistas do que ele muitas vezes. Jeff, personagem do mestre, o que te lembra? Eu acho que toquei em alguma coisa. Enfim. Mas é que tá. Vocês dois jogam RPG também. Eu tô errada? Me lembram do Duelista Leão. Né? Tipo, eu tô errada na minha forma de citar o Goblin Slayer, o personagem? Não tá. Porque também ele, acho ele, que ele não. Ele realmente é isso mesmo. Ele é, cara, ele é mais parte do cenário, uma ferramenta de enredo do que o protagonista em si. Ele se torna literalmente o plano, ele se torna o plano de fundo de tudo. Se ele desaparecesse e aparecesse, ia ser a mesma função do Mestre dos Magos. Exato. Eu digo pra vocês, quem é a protagonista dessa história é a sacerdotisa. Sim, ela é, tanto que tem muita coisa que... Ela tem mais reflexão, ela que tem mais momentos de dúvida de si mesma, ou de dúvida dos outros, ou de pensamento... Quanto às situações. A jornada do herói é mostrada nela. Exato, a jornada do herói é nela, porque o Goblin Slayer tá tipo assim, foda-se. Tipo, o povo tá lá falando, porra, o macarrão tá muito bom aqui na guilda, pipi, papá, Goblin. Você disse Goblin? Né? Eu ouvi. Aí chegou o livro, pá, vermelho. Goblin, batata. Por aí, mas assim... Ela foi a primeira personagem, tirando os NPCs, que apareceu, né? Vamos lá. Os personagens principais, a principal party. A gente começa pelo nome do anime, né? O próprio Goblin Slayer. Ele é uma... Isso não é hoje, né? Ele não tem um nome. Então, quase nenhum deles tem. Eu achei, por acaso, por causa das minhas fontes, alguns nomes. O Goblin Slayer em si, ele não tem um nome. Ele é só chamado de Assassino de Goblins. Pronto. Ele é um aventureiro experiente de nível prata. Ou seja, como o próprio Jeff disse, é um ranger. Obcecado por Goblins. Não sabemos o porquê, porque é mostrado que foi morta a família dele por Goblins. A irmã mais velha dele foi estuprada por Goblins. A história choque dele pra ódio com Goblin é uma coisa básica, né? Tipo, inclusive que acontece muito no mundo de Goblin Slayer. O povo tá tipo, pô, que dia bonito! Pra mundo em Goblin, tu se fode de inúmeras formas. Não somente no sentido figurado da palavra. Pois é. E assim, a única coisa que eu achei legal no próprio Goblin Slayer é o nível de inventividade dele. Pra como ele pode fazer pra capturar os goblins, matar os goblins e tudo mais, entendeu? É aquilo, né? É uma coisa que ele odeia e é uma coisa é o foco. Que ele se especializou. Então, se ele não souber pelo menos fazer isso, que é o trabalho dele, fica complicado. Quando você fala goblin, ele tem fé, foco e força. No resto, não. Brota na hora. Mas é aquilo, se ele não tiver o 100% dele no momento que fala-se Goblin, não dá, cara, não dá. Bom, quem emprestou a voz pra ele foi Yumehara Yuichiro. Ele fez o Toro, o Shi, em Jujutsu Kaisen, quem assistiu Jujutsu Kaisen é foda pra caralho. Zoltan Akanen, de Mobile Suit Gundam NT. E Mitsuhide Rouen, de Akagami no Shirayuki Hime. Ele não tem muitos personagens famosos, assim, tipo... Ah, nossa. Mas pelo menos esses daqui, pelo menos de Jujutsu Kaisen, foi uma boa surpresa pra mim. Temos Assassin. Eu acho... Pode falar. Se for pegar os personagens dele, eu acho que ele é acostumado com personagens monossilábicos ou com pouca presença, né? Ou é impressão minha? Não é impressão, não. É bem isso mesmo. Ah, então ok. Pelo que eu pude ver dos outros personagens, o Uchi de Jujutsu Kaisen, ele é quase a mesma coisa, só que ele é muito mais inteligente e tem foco. Só que, assim, ele é honrado, então, eu quase a mesma. Não, o Goblin Slayer, se for parar pra pegar honra, ele tem honra, só que ele tem o ódio supremo contra Goblins, e ele fica Goblin, nisso. Então, contra Goblin, ele simplesmente quebra qualquer regra. Exato. Já viu aquele Ranger com inimigo... já viu aquele Ranger com inimigo favorito? É o Goblin Slayer. Então, eu acho que assim... É o que Goblin, eu falei no começo. O ser Goblin, ele é um ser que ninguém gosta no universo de Goblin Slayer. Então, eu acho que nem entraria fator honra nessa hora. Mas aí entra... Goblin Slayer, ele não mexe com honra, mas ele mexe muito com sentido de ética, que a gente vai falar mais pra frente. Eu diria mais com sentido de brio, né? Toda vez que se fala de brio, toda vez que se fala de Goblin, mexe com os brios do Goblin Slayer. É basicamente isso. Sim. Mas o Goblin Slayer, o personagem em si, ele tem muitas situações que você para pra pensar no fator de ética. Sim. Tipo, não, existe a honra. Ele não vai fazer com o humano a mesma coisa que ele faz com o Goblin. Mas mexe muito com o fator de ética. Fator moral, vamos dizer assim. Principalmente aquela parte do primeiro episódio que ele e a sacerdotisa entram na caverna, encontram um ninho de goblins e ele mata até as crianças. Até os filhotes. Ela pergunta, mas o que que te leva a crer? Ele só fala, é Goblin. Não, ele faz um bom discurso. Ele fala mais ou menos assim. Eu não vou é verdade. Eu não vou saber com todas as palavras, mas ele fala mais ou menos assim. Se você deixar eles viver, eles vão crescer, eles vão sobreviver e eles vão voltar pra te matar. Eles vão aprender com o que eles viram hoje. Exato. Ele fala isso. Isso, Jeff, obrigado. Por isso que eu falei. É, isso daí é um trauma tamanho gigante, né? Uhum. Bom, partimos agora pra sacerdotisa, que é uma aventureira de 15 anos de nível porcelana. No meio do anime ela sobe de nível. Começou agora a sua vida de aventureira. Ela simplesmente pegou uma party fraquinha e que foi toda, quase toda morta no começo, né? É, ela já se fode logo de início, a bichinha. Imagina, uma party... Eu acho que é... Uma party, um carinha, três meninas, que é uma monja, é uma maga, maga, o guerreiro, e ela, a sacerdotisa. Uhum. O guerreiro e a monja simplesmente vão pro ralo. Aliás, o guerreiro e a maga vão pro ralo, porque a maga é, é envenenada. Sim. A monja é estuprada. Literal. Não, é. É uma cena muito... Mas você ia falar o quê? É, ainda era pra ser pior, né? Eles amenizaram um bocado a cena, né? É, porque... engano na novel, é bem gráfico. Não digo gráfico de ter imagem, mas a leitura é muito a gráfica. A descrição é muito gráfica, né? Sim, cara, eu peguei, tipo, vi o primeiro episódio, é, não é que eu tenha gatilhos, não passei por situação, óbvio. Só que o fator estupro é algo bem pesado na nossa sociedade. Pra mim, estuprador é bom morto. Pra mim não é prender, pra mim não é castração química, lembrei o nome exato agora. Pra mim é pena de morte, é matar. Porque é um crime grave, é um crime de uma magnitude pra mim, que teve pessoas próximas de mim que já tiveram isso, que eu não acho justo a pessoa que comete isso viver. É uma opinião minha, é uma opinião da Sarah, não é uma opinião do Anime Spirit. É um crime hediondo, né? Crime hediondo. Exato. Cara. É um crime exato. Aí, tipo, no anime, aliviou demais. No anime tem muita coisa que ele deixa até subliminar. Se a pessoa ainda for ver meio inocente o primeiro episódio, se a pessoa for muito sonsa, ela ainda passa despercebida. Sim. Eles aliviaram muito. Se você pega o capítulo que acontece isso, eu comecei a ler ele, eu parei na metade. Não porque eu fiquei com nojo, algo do tipo, porque mexe com a sua moral, entendeu? Então, eu bato palmas pro Scanlator que traduziu, a pessoa que traduziu, porque é pesado. O anime não é nada perto da forma gráfica da escrita, da cena em si. É, se você levar em consideração, nós temos um nível de mais ou menos censura, vamos dizer assim, né? O anime é a parte mais leve. O mangá é um pouco mais pesado. E a novel... É, o mangá, ele ainda escracha um pouco mais. Agora, a novel é pesada. A novel já é colocada como pra maior de 18 anos, se não me engano. Né? Pois é, né? Pra você ver que foi de uma editora que simplesmente... Nós que normalmente vemos anime feito de novels, a gente não conhece. Não, se não me engano, até na época que anunciaram que ia sair Goblin Slayer, quem já conhecia a série por novel, falou muito como que eles iam fazer esse episódio, e todo mundo tomou uma surpresa. Foi uma coisa impactante? Foi. Mas a novel é pior. Se você gosta de ver coisa... Se você tem... Não vou dizer prazer, mas se você tem... gosta de ler coisas realmente... que te pegam assim, que você termina a leitura e você quer socar a cara de alguém, vai, lê esse capítulo assim, com leveza, que você sai desse capítulo com ódio do mundo. No mínimo. Bom, quem prestou a voz aqui pra sacerdotisa foi a Ogura Yui. Ela fez a Katase de High School DxD. Ela fez a Karin de Yuki Holder. Yuki Holder é foda pra caralho. E da Athena de Campione. Quem lembra de Campione dos nossos duos lá atrás? Nossa, faz muito tempo isso. É, né? Foi pré mim. Pré vocês dois, né? tem um anão. E segundo a ficha, o nome dele é Corrido Doshi. Lembro disso, não. Não, isso daí no anime não aparece. Isso daí veio na ficha de personagem. Então, assim... Esse é o personagem que me enganou. Né? Porque, assim... porque ele aparece com as cabacinhas e eu falei, nossa, um anão, monge bêbado da hora. Aí ele começa a fazer magia. Não, ele é druida, porra. Então, ele me enganou, porque ele tava todo estilão monge bêbado. Ah, desde o começo ele tava com a cara de ser qualquer coisa menos monge, cara. Onde já se viu um monge beber, velho? Monge não bebe. Estilo bêbado? Então, o estilo bêbado... punho bêbado, você não está falando com um monge, você está falando combatente com estilo asiático, é diferente. Combatente desarmado, é outra coisa. Monge que é monge... Pra mim parecia. Então, monge que é monge mesmo não bebe, velho. O monge acho que é o mais próximo do, tipo assim, poucos níveis abaixo de se tornar um paladino, vamos dizer assim. Sim, concordo, Sara, concordo mesmo. Bom, ele gosta de tirar um sarro, né, ele é sarrista, adora uma bebida, né, mas só que ele, assim, é druida e as magias dele é baseada em pedras e na própria bebida, cara. Vê aquela magia que ele lançou cuspindo a bebida pra cima? A nuvem lá. É. Quem presta a voz pra ele foi o Nakamura Yuichi, que fez o Silat de Berserk, Tomoya Okazaki de Clannad, Grateful Buster de Fairy Tail, Ganância de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Yuri Sanada de Kimini Todoki. O que vocês me dizem sobre um personagem assim? Esse aí tá bem contado. Eu sei que você tocou no nome de Berserk e eu lembrei de uma situação que começaram a fazer envolvendo Berserk e Goblin Slayer também. Talvez o ponto de ligação seja mesmo o Nakamura Yuichi, né? Trabalhou nas duas obras. Enfim. Não, tem a questão do Eclipse também, né? Do que acontece no Eclipse. Bom, eu ainda não vi o Berserk, ainda vou ver, mas, né? Vamos lá. É, temos a Elfa Arqueira, segundo a ficha, é Yosei Yunde. A gente tem ela como é irritadiça, dificilmente cai numa batalha, mas depois de uma boa. Ela dificilmente cai depois de uma bebedeira, ou seja, ela bebe pra caramba e não fica bêbada. Entorta o caneco, mas tá viva. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. É, mas aí depois quando ela fica bêbada, meus queridos. E outra. Você já viu aquele tipo de arqueiro que tem sorte nos dados? One Hit Down? Pois é, ela. Quem emprestou a voz pra ela foi a Toyama Nao. Ela fez a Ni-chan de Aono Exorcist. A Lyria de Granblue Fantasy. Isso daí me deixou assim... Hã? Meu, a Elfa de Goblin Slayer e a Lyria de Granblue Fantasy são duas personagens completamente diferentes. São com água e vinho, velho. Uhum. A Lyria é, oh meu Deus. Tipo, é a mocinha. Céus, é a mocinha, você salva. Aí tem a Hiro Shishigami, que é de Niyashiki, e Lancelot Sherlock, que é de Dream 7. Temos aí uma Seiyuu que tem uma amplitude de interpretação absurda, né? Essa tá bem diferente mesmo. Sim. E aí a gente tem por final o Tokage Sorioko, é o nosso querido Lizard Man, Homem Lagarto. Isso aí. Ele é o nosso querido clérigo, mas é clérigo de invocação. Eu falaria que ele é um feiticeiro. Então, é porque assim, ele leva muito pra religião dele. Eu diria mesmo um clérigo invocador, cara, porque ele tem. Ele deve cultuar alguma entidade dracônica, porque Ele sempre fala o Pai Dragão, né? O Pai Dragão, ele invoca meio que... ele faz as invocações dele através de ossos de dragão, entendeu? Né. Então por isso que eu digo que é uma espécie de clérigo invocador, sabe? Imagina, um homem lagarto viciado em queijo. Nossa. Pois é, se vocês derem uma olhada no anime, por mais que ele não seja um do... Assim, entre os principais, ele é o último. Toda vez que aparece uma rodela de queijo, ele tá lá comendo, feliz da vida. Que ele tem a voz emprestada de Sugita Tomokazu. Ele fez personagens como Akutsakuro, quem assistiu a Ho Girl lembra dele. Hideki Motosua, de Shobits. Nossa, Shobits. E Gintoki Sakata, de Gintama. Outro que tem amplitude de interpretação, porque, pelo amor de Deus... Gintoki é igualzinho esse homem largado que ele é. O Gintoki é igualzinho a ele, mas o Akutsu... Eu assisti a Hogirl inteiro, é um dos meus animes que assim, eu racho o bico. É tão engraçado quanto Konosuba. Meu, pensa no moleque que sempre tá dando porrada na personagem principal só porque ele é muito... E não é porque ele bate mulher, não. É porque ela é burra mesmo. Sempre tem um personagem burro. Então, por isso que eu falo pra vocês. Assistam a Hogirl e vocês vão entender o porquê que o Akutsu, ou chamado de Akun, né? Ele dá um suplex, ele dá um uppercut na menina principal lá, que eu esqueci o nome dela. Meu, tem certos momentos que você tem raiva da personagem principal. Sabe qual que é o lema, a vontade dela na vida? Tem pessoas que querem trabalhar e se dar bem na vida trabalhando. Ela quer casar com um cara rico, igualzinho a mãe dela. Sim. Não que as mulheres não possam fazer isso, podem fazer se quiser, mas, pô, duvido muito que mulher de personalidade queira se manter presa a um homem, né? E os principais vilões e antagonistas da história são os Goblins. É, tipo, a causa de tudo no mundo de Goblin Slayer é o Goblin. Tipo, aconteceu um assassinato, vamos atrás do assassino? Ah, o Goblin também matou. Porra, todo mundo atrás do Goblin. Todo mundo levanta espadas, tochas e vai atrás dos Goblins. É. Bom, eu... Agora que a gente já terminou a parte da ficha técnica, momento George Pede, como diria o Álvaro, né? Eu levantei 3 pontos, mas depois de alguns pontos levantados pela Sara, eu vou levantar alguns. Primeiro de tudo, a gente não tem que discutir a respeito da animação. Já foi dito pela Sara que é um negócio primoroso. É, cara, não tem como. Não a animação é maravilhosa. Não tenho que reclamar da animação. O estúdio fez um trabalho magnífico com o Goblin Slayer, na animação, no, na trilha sonora. Uhum. Aí vem a questão da linha de história. A storyline. É genérico. Uhum. É raso. Se você desligar um pouquinho a cabeça e assistir um shonenzinho massa, que é o que é Goblin Slayer, um shonenzinho massa, eu gostei. Não vou mentir, eu gostei. Mas não é aquela... É tipo assim... Você pegar Goblin Slayer pra ver assim, nos 2-3 dias de folga que você tem, ou nas suas férias, e você não quer nada que tipo, te faça refletir, que te faça pensar nos porquês do universo, você vê Goblin Slayer de boa. Eu tô criticando pra caramba, eu acho interessante. Porém, não é uma série que você fica, nossa, que profundidade filosófica, né? Não é nenhum. Sim, sim. Não é nenhum Code Geass, né? Não é nenhum Evangelho, não é nenhum. Não é nenhum Steins Gate, sabe? Então. Goblin Slayer é pra você ver assim, quando você não tem nada pra fazer. Você quer ver um anime bom, de animação boa, que tem porrada, que tem morte, que tem gore, que. Vai ver Goblin Slayer que você sai satisfeito. Sim, exato. Assim, agora, se você gosta de uma treta profunda, vai ver Berserk. Também é... Não animação em 3D, por favor, pelo amor de Deus. Vai ler um mangá. Vai ver os filmes, é muito bom. Você os três... São 2 filmes ou são 3? São 3, se não me engano. São 3, eu tô olhando aqui os meus DVDs, são 3. Enfim, momento eu tenho, você não tem, né, Jeff? Hã? Momento eu tenho, você não tem? Ah, mas você pode muito bem ir na liberdade que você vai ter o mesmo DVD que eu. Eu sei, eu tô zoando, relaxa. Bom, além dessa discussão do da storyline de Goblin Slayer, tem uma pergunta que eu quero fazer pra vocês a respeito do personagem que dá nome ao anime. É válido ele querer se vingar de todos os Goblins? É, e que entra a moral, aquele fato de moral ética, né? Ética e moral. Tipo, incrível, né? Eu sou a pessoa que fala, pena de morte para isso mesmo. Mas, eu também sou do pensamento da sacerdotisa que, se você pegar os Goblins recém-nascidos e tentar não inserir eles na sociedade, óbvio, mas tentar dar um outro direcionamento, talvez funcione. Mas aí entra o fator de verdadeira natureza e etc, porque eles são animais irracionais, parte irracionais, porque eles sabem ter estratégia. Entra o fator de... o meio faz a criatura, né? Sim, isso sem dúvida. Então, mas o que eu tô dizendo mesmo pra que você... Mesmo que você intencione eles pro bem, todo mundo vão ver ele como mal e ele vai falar, eu sou mal mesmo e... É, mas assim... Toma uma espadada no bucho. É, mas o que eu acho é o seguinte... o jeito com o qual os Goblins são visualizados é muita estereotipação da parte do autor. A partir do momento que você pegar outros animes que também tem a temática de RPG, inclusive um Isekai, o do Slime, que eu gostei pra caramba daquele Isekai do Slime. E os Goblins são gente boíssima. Ele pegou um clichê e aumentou ele. Sim. Pautou parte da história em aumentar esse clichê. Eu ainda acho o seguinte, se a gente levar em consideração o próprio Goblin Slayer, talvez a gente esteja vendo um pouquinho de como o RPG afetou o próprio autor, né? Porque muito provavelmente esse autor pode ter jogado uma mesa de RPG em que os Goblins mataram o personagem dele, ele pegou raiva e escreveu uma obra em que os Goblins são só coisa ruim. Né? Então, aí é que eu falei. Se você pensar na moral e ética, tipo, que dá para ter algum outro tipo de... Puxar o Goblin para outra coisa, beleza. Agora, em um universo onde já é característico e intrínseco que Goblin é algo ruim, profano, que não presta, aí sim, tem que matar todos os Goblins. Sim. Porque faz parte, essa informação, isso faz parte do universo Goblin Slayer. Então, Goblins têm que serem mortos. Sim. Agora, se você pegar fora da contextualização do enraizamento do que é Goblin ali e for pegar num contexto geral do universo RPG em sua abrangência, nossa, como estou filosófica! Tá gastando a roda no vocabulário! Se você pegar o Goblin no contexto geral do mundo RPG, você pode... Porra, o Goblin não é de todo ruim. Dá pra você jogar de Goblin, não é mesmo? Dá pra você fazer um Goblin legal, não dá? Dá sim. Só que no universo de Goblin Slayer é um ser maligno que tem que ser morto e pronto. Pois é. Eu mesmo já joguei de Goblin, um daqueles Goblins que fazem aquelas engenhocas, sabe? Engenhoqueiro. O engenhoqueiro. É um barato, cara. Dá pra você jogar de Goblin tirando sarro de todo mundo. É muito louco. Exatamente. Só que no universo de Goblin Slayer, o Goblin, ele é aquilo. Não vai ter uma função, não vai ter nada. Só se um dia o autor der uma maluca e aparecer com um Goblin que converse, que tenha algum senso de raciocínio. Mas fora isso, o Goblin é aquilo ali. E pra mim, não vai sair desse ciclo. Sabe Só vai ter mais e mais situações onde você fica com raiva de Goblin, onde você entende a raiva de Goblin dos personagens, e onde cada vez mais o Goblin faz coisas horríveis, entendeu? Então, é esse ciclo. No mundo de Goblin Slayer, todos têm que ser mortos. Jeff, fala o que você ia falar. Então, pra vocês terem uma ideia, eu participei de um concurso de RPG lá que tinha vários cenários, né? Era pra fazer cenários pro Savage Worlds. Ah, tá. Aquele bem antigo, né? Eu nem lembro mais o nome desse cenário. É o Neo Katana. É o mesmo que você utilizou no, no Daniel Warden? No de agora. É, ah, tá. Vou tentar de novo. É, então, tinha um dos RPGs, acho que ele não chegou muito longe, mas a premissa dele era muito legal, chamava Koboldes e Canoles. Aí o que, que era a premissa dele? Era meio 1920, assim, só que num mundo fantástico. E tinha famílias mafiosas de elfos, famílias mafiosas de kobolds e famílias mafiosas de goblins. Ah, por isso, goblins e canoles. Kobolds e canoles. Desculpa, kobolds e canoles. Mano, e aí, história e bem aí, doida. E aí era o... Tinha, por exemplo, você podia jogar de kobold e a máfia rival era os não sei o que lá, que eram goblins. Olha aí. Enfim, sabe o que eu vejo, assim, assistindo o anime tudo direitinho, que eu assisti bem pausado, um episódio por vez, pra poder entender direitinho, porque Goblin Slayer, a premissa dele é bastante boa. Ele só pecou na execução. Em focar muito nessa premissa. Pois é. E assim, podia ter tido desenvolvimento de mundo. Sim. Se mostrasse... um minuto da tribo do Homem Lagarto eu já ia gostar muito. Então, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, também dentro de Goblin Slayer, ultimamente nos animes de 2018 pra cá, você tem muito o Rei Demônio. Inclusive o Eden Zero do Hiro Mashima de Fairy Tail também tem um Rei Demônio. Mas assim, quem são os soldados mais básicos do Rei Demônio? O vilão máximo da história, né? Que é o Rei Demônio. Quem são os soldados mais baixos do Rei Demônio? São os Goblins. E aí tem uma parte, inclusive, do anime que depois que eles acharam uma porta específica, que eles quebraram aquele espelho, eles mandam um exército de Goblins pra cidade natal do Goblin Slayer, cara. Pra acabar com ele. Ele teve que chamar, teve que pedir ajuda de todo mundo. Por isso que eu falo assim pra vocês, cara, tudo é relativo, cara. Tudo é muito relativo. Agora, um outro tópico que eu quero levantar pra vocês. Quanto à inventividade do personagem principal, tipo, quase dá pra escrever um livro. Mil e uma maneiras de se matar o Goblin, né? Eu vou matar esse Goblin jogando outro Goblin nele. É, eu entendi a referência, tá, Jeff? E você, Sara, o que você acha dessa questão da inventividade do personagem principal, tipo, mil e uma maneiras de se matar o Goblin? Cara, como é que fala? Ódio e amor são dois sentimentos que te fazem ir longe, entendeu? Então, o ódio dele por Goblins vai fazer a mente dele trabalhar de inúmeras formas pra ele derrotar o que ele mais odeia. É. A inventividade dele pra isso, de pegar, capturar. Dick Vigarista e Mantley. Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mantley, faça alguma coisa. Então, pegue o pombo. Pega o pombo, corre atrás do pombo, acerta a porta. Boa, Sara! Agora sabemos que... Ele não ganhou nenhuma medalha. Agora sabemos que o Goblin Slayer tem um paralelo com o Dick Vigarista. Muito obrigado, Sara. Cara, a inventividade dele pra poder fazer isso é grande porque ele odeia Goblins. Então, ele vai tirar mil e uma formas de poder capturar, matar, prender, fazer fugir. Então, essa inventividade dele, sendo protagonismo ou não, ou alguma luz que dá nele, é algo condizente. Porque é o ódio dele que trabalha em cima disso. E ele viveu essa vida dele nesse universo pra isso. Então, tem uma lógica. Ó, depois dessa, eu quero pedir pra quem ouvir esse anime série e souber desenhar, eu quero um Mutley na armadura do Goblin Slayer. Puta que pariu. Ou o corpo do Muttley com o capacete do Goblin Slayer. É. Ai, pai. Agora, o último tópico que eu quero abrir aqui é aquele primeiro episódio impactante de Goblin Slayer. O que, que vocês acham? Que tipo de ferramenta foi utilizada ali pra simplesmente impactar mesmo o leitor, / espectador, / enfim? Como? Não, impactar com a cena... aquela cena da primeira party da sacerdotisa. Então, aquilo ali pra mim foi feito no que era pra ser feito mesmo, que era pra impactar e mostrar o que o maior vilão dessa série pode fazer, o que vai mexer com o Bril, com a cabeça de uma pessoa. O que, que é um crime tão hediondo do que matar? Porque, cara, qualquer anime, shonen, vai ter porrada, vai ter morte, vai ter sangue. Mas o que é pior do que morte, gore, sangue e tal? Estupro. Porque qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, até pra galera que gosta de ler os rape da vida e lá, cara, você vê uma cena no qual vários seres que são nitidamente malvados, de ética malvada, desse entorno, pegar uma pessoa indefesa e abusar dela, vai mexer com seu brilho, vai te dar vontade de dar um socão na tela. Então, o que é pior do que gore, do que matar, do que esquartejar? Abuso. Exato, abuso. Então, foi pra impactar. Aquela cena, seja no mangá, seja na novel, que é o ponto de originalidade, ou o anime, é pra impactar, é pra falar, olha, isso aqui é pra impactar vocês, isso aqui é daqui pra baixo, essa série vai mostrar é daqui pra baixo, e é isso. Tô começando assim pra vocês verem o nível. É, basicamente é assim, os goblins são capazes disso. São capazes de tudo, entendeu? Eles não têm... não é nem malícia, eles não têm bondade. Eu vi mais essa cena como assim. Então, é pra falar assim, olha, é pra impactar, é pra te chocar. Então é isso, esse é o ponto. Ah, mas na boa... Então, pra mim, essa cena, ela foi feita pra isso. Essa cena foi feita exatamente pra isso, pra impactar, pra chocar, e pra a galera que gosta de umas coisas bem, bem densas, tipo, porra, isso vai ser muito foda, porque é daqui pra baixo. E eu vou dizer, até hoje, depois dessa cena, eu não vi algo que me deixasse tão puta. Ah, eu vi. Você viu, né? E chama Eclipse do Berserk. Não, eu falo dentro do mundo de Goblin Slayer, porra, calma. Eu falo dentro do mundo de Goblin Slayer. Não entendi a colocação. Então, dentro do mundo de Goblin Slayer não tem nada mais que impacte. Nada que impacte mais do que isso. Exato, sim. Foi aqui. Eles agora, se eu focar, ele... Ah, vou falar. Só pra eu concluir aqui o ponto de raciocínio. Agora, se eu for falar de uma cena que mais me impactou na vida assistindo anime, Túmulo dos Vagalumes, a morte da menininha. É. Que ela morreu de inanição, cara. Agora eu vou concordar com o Jeff, a cena do Eclipse. O Griffith tá entalado aqui na garganta até hoje. Isso mesmo. Não, mas ali ele já não era o Griffith mais. Ali ele já era o... O Feint. Isso. O Griffith tem dupla personalidade, é isso mesmo que eu entendi? Assiste, jovem. O jovem Xoxi. Assista. Eu vou assistir. E aí depois a gente faz um anime sphere dele. É. Tá. Dos três filmes. Assiste os três filmes que tem começo, meio e fim. Eu ia começar pelo anime mais velho, né? Mas... Ah, não. Os três filmes, começo, meio e fim, amarrado. Então, vocês só recomendam, pra quem quiser, no caso de Berserk, só os OVAs. É o ovo do rei demônio. Negócios. Enfim, é a era de ouro. A gente pesquisa depois e coloca os nomes no post. Olha, eu vou dizer que até a animação tipo de Berserk também é boa. A animação antiga de Berserk também é muito boa. Agora o atual, foi uma coisa legal porque eles fizeram seguindo o mangá, mas aquela animação 3D, puta que me pariu, cara. Ah, cara, acho que a única animação... Ah, acho que em relação à animação 3D, do jeito que eles estão fazendo, meio renderizado, meio não renderizado, acho que os únicos dois animes que eu curti nessa vibe foi Ajin e Knights of Sidonia. Cara, eu gosto de Tokusatsu. Eu tentei ver Ultraman. Eu não gostei do Ultraman animado daquele jeito, não. Não gostei. Ultraman da Netflix? Sim, não, eu vi ele. Só que aquilo me incomodava. Eu não dei conta daquilo. Ele nem ficava gigante, né? É, ele não tem essas coisas. Ah, aqui, ó. É, o Berserk é o Ogon Jidai Ren. É o Raon no Tamago, Doudrei Kouriaku e o Kourin. É o Cerco de Dodre. É o Cerco de Dodre. O Ovo da Regra Suprema e o... Os nomes em português eu não conheço. Mas tipo, cara, qualquer coisa tem um mangá. Bora aí entrar pro ciclo de sofrer com o autor demorando pra lançar. É bom, muito legal. Ah, pra você saber... Berserk começou em 91. 91 é o ano que este que vos fala nasceu. Então é uma série que vai completar 29 anos. Uhum. Ó, a gente entrou no fator Berserk, eu lembrei de novo do que tinha colocado. Gente, cara. Peraí, Sara. É, vamos parar aqui com o fator Berserk. Se chegar o episódio próprio de Berserk, a gente não vai ter muito mais o que falar, né? Vamos parar de queimar a pauta. Calma, eu não vou mais entrar tanto no universo Berserk, mas agora eu só vou entrar em um fator que eu lembrei. Quando teve o estouro de Goblin Slayer, muita gente ficava, nossa, parece Berserk. Eu ficava assim, que é o quê? Não. Tipo, cara... Beleza, é bem animado, tem treta, tem morte, tem gore, tem estupa, pipopó, tem. Só que, cara, teve uma vez, eu não lembro quem era, não lembro o nome da pessoa, mas era um comentário muito bom, que falou assim, que a Berserk, ele soube trabalhar tudo dele pra não somente te chocar com o que acontece, como que a partir daquilo muitas coisas... que acontecem, continuam te chocando. Goblin Slayer só teve uma cena chocante, o resto é aguinha com açúcar. Exato. O Jeff, ele é Berserk, então ele vai concordar comigo. Cara, Berserk, ele te deixa perplexo de inúmeras formas. Ele enfia o dedo na ferida e roda, entendeu? Ele sabe trabalhar. Ele não vai ficar, olha, morte... olha, só existe um inimigo central. Não. Então, quando eu via uma galera falando, ai, Goblins é melhor que Berserk, eu ficava, querido, você merece ser a boca lavada com sabão. Mas não. Não, Sara, eu só perguntaria, você leu a outra obra, Berserk? Você leu? Não leu, né? Cara, a maioria dessa galerinha aí que falou isso na época não leu. E depois, quando leu, não quis falar. Não tem idade pra ler. Não tem nem idade pra ler. Exatamente. É, quando vai ler, não entende bulhufa nenhuma e só fica chocado com uma cena. Adivinha qual é? Pois é. É mesmo. Ela mesma. Então, agora sim, terminando aqui esse episódio, voltando pra pauta pra poder terminar, né? Nota de vocês pro anime como um todo. Agora sim, eu estou generalizando de propósito. Porque a gente sabe que a animação é foda, a trilha sonora é foda, e a história em questão, ela é rasa. Ela não chega a ser ruim, mas ela também não é boa, ela é regular. Então, pro conjunto da obra, qual é a nota de vocês? Começando pela Sarah. 7. 7? 7. Isso que eu tô sendo boa? Lembrando que a gente dá a nota de 8 esferas. Quem assistiu os nossos episódios especiais sabe do que eu tô falando. 7 de 8? Ah, 7 de 8. Nossa, minha cabeça tava lá no 10. Sorry. Não. Então eu imagino que seja 5, né? 4. 4? É. Faz isso sentido. Que eu tô sendo... Faz sentido de tudo que você falou até agora. 4 esferas faz sentido. Jeff? 4. Ó, eu não acompanho muito. Eu não acompanho as novels, não acompanho o mangá, né? Então eu tô naquela de expectativa de ver... algo melhor, né? O mundo ao redor, né? Então, pelo que pode crescer, né? Pelo que eu espero que pode crescer de conteúdo, eu dou um 5. 5? 5 na esperança. 5 na esperança ali. Ah, sim. 5 de 8. Faz sentido também. Eu tava pensando em um 5, mas assim, eu gostei de muita coisa ali que me transportou pro mundo de um RPG, cara. E vocês sabem, né, o host aqui, ele é beat de RPG, de tudo que é de RPG. Então assim, eu dou um 6. Assim, ele não é 100%, porque ele não bate aquela história toda, falta muita coisa. Porque a história é muito rasa. Mas assim, eu diria que da minha nota, 80% é a parte estrutural dela. A parte estrutural, a animação, trilha sonora. Dublagem. O Seiyuu, a dublagem em questão, né? Posicionamento de personagens em tela, cara. Você não tem o que reclamar dali. Isso... eu dou um 10. Não, se a gente for pegar isso, a parte eu dou um técnica, 8. Não, a parte técnica merece 8. Agora a história, o script, desenvolvimento. O desenvolvimento da história em si, ela merece quase um 0, cara. Sem zoeira, acho que um 2 no máximo. Por isso que eu falei que eu dou um 6, é o meio termo. Uhum. E com isso a gente termina por aqui, né? Você que gostou desse episódio, dá uma comentadinha lá no site, que tá de cara nova, né? Né? Mas eu pretendo mudar. Vem apreciar. Mas eu pretendo mudar de novo, porque eu não gostei muito do resultado. Então espere pra apreciar, espere para apreciar. Não é? Mas enfim, manda, se você não quiser comentar no site, manda um e-mail pra gente, contato@animeseer.com.br. Nós temos as nossas mídias sociais que vocês podem comentar lá. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Castbox que você pode utilizar lá pra comentar. Tem o iTunes que dá pra você dar as 5 estrelinhas e você dar aquele comentário maroto, né? Quiser participar do nosso Telegram, Chuchu Beleza. Sim, se você quiser participar do grupo do WhatsApp que tá mais morto do que cadáver de Goblin, você pode participar, mas o risco é todo seu. Aquilo ali tá cemitério. Mas é, cara, assim, eu consegui trazer uns dois pro grupo do Telegram, o resto do pessoal tá lá. Eles estão em... como que fala? Tão lá o... ah, quando você não tá nem no céu, nem na terra. Purgatório. É, por aí. Mas enfim, Whats, assim, tem alguns grupos bons de podcast que eu faço parte, inclusive o pessoal lá do podcast Otakus, que foi o pessoalzinho de podcast de anime e de cultura japonesa que se uniram pra poder fazer. Um grande abraço pra todo mundo lá. Meu, assim, eu acho que é um dos poucos grupos de WhatsApp que eu gosto de participar. Outro que eu gosto também é o pessoal do Senpu. Abraço aí o pessoal do Senpu. Mas assim... WhatsApp e podcast dificilmente combinam. Combina muito mais com o Telegram, cara. Sem dúvida. Agora, vamos ao momentinho jabá. Embora os dois façam parte da equipe, Sarah, Fala um pouquinho dos seus outros projetos. Ok. Primeiro começa que eu uso um tapa-olho e um chapéu pirata. Então, a minha parte de trabalhos na internet por aí, otaku, eu faço edição de mangás. Atualmente eu já, como é que fala, terminei meus projetos referentes a JoJo's Bizarre Adventure. E atualmente eu estou com Kamen Rider Spirits e Kamen Rider Kaiza 913. Eu faço parte da Neox Scanlator, que é onde eu estou lançando esses projetos. Inclusive também Mieruko-chan, que é fora do contexto Tokusatsu. Acho que alguns já viram uma história de uma menina que vê espíritos no Twitter. É esse mangá aí mesmo que eu faço. A última aquisição dessa Scanlator é o host que vos fala? Né? Não. O host que vos fala é da Kurumada Legends. A Kurumada Legends é um Scanlator voltado às obras de Masami Kurumada e autores associados a ele. Esse é o Scanlator que eu lidero. Atualmente estamos lançando as obras de Shiori Teshirogi, autora de The Lost Canvas. E o host que vos fala, ele está fazendo a tradução de Kieli, que é uma das primeiras obras de Shiori fora do contexto Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade, antes do contexto Cavaleiros do Zodíaco. E tem outra obra que eu ainda vou traduzir, né? Uhum. Mas até aí, isso daí fica na surpresa. Pra quem quiser ver meus projetos, é só procurar por obras de Masami Kurumada ou pelos mangás de Kamen Rider Spirits e Kamen Rider Kaiza. Sem contar todos os podcasts que ela faz parte lá no portal Paranerdia, né? Exatamente, a Sara tá em tudo e mais um pouco. Manga Q, Huntercast, Paranerdia, Para Alternativo, alguns Nerd Maratonista. Você já foi chamada para Nerd Maratonista, Sara? Nerd Maratonista também. Nerd Maratonista, Taberna, estamos lá, gente. Tamo, é tudo. É isso aí, vamos indo. Né? Depois você me passa todos os links, tá, Sara? Não passa. Meu nome é Sara, vote 3314. Meu Deus do céu. E olha, vocês querem votar numa política que represente os otários? Não, faz isso não. Né? E Jeff, os seus projetos fora do Anime Sphere? Opa, então, nós temos o nosso grupo de RPG, que é o Liga XP, Liga Experience, que no momento está um pouquinho de férias, mas logo voltará. Temos encontros aqui na cidade de São Paulo. No Parque do Ibirapuera, para quem... Isso. Tem um associado nosso também, que ele vai começar agora, que é o RPG Festival. Ele é organizado por um dos nossos narradores, então... O do Léo, não é? O do Léo, isso aí. Então, ele tá até recrutando narradores, então, se você se interessar aí... Se você for de São Paulo e se interessar em narrar nos eventos, manda bala. E, por último, o que eu acabei até falando um pouco aqui, eu tô concorrendo mais uma vez num concurso que a New Order lançou agora, né? Então, eu tô tentando lançar um cenário próprio, que é o Neo Katana, ou Katana. Eu vou deixar claro que você pode falar do jeito que você quiser o título dele. Disse o outro, vale a regra? É, porque vai ter discussão se sair o livro. E aí eu vou colocar na página. Fale como você quiser, meu querido jogador. Não é? Depois você me passa os links, tá, Jeff? Beleza. E por fim, nos despedimos de você, querido ouvinte. Gostou, deixa o comentário. Não gostou, deixa o comentário do mesmo jeito. Porque pode ter os nossos ouvintes que amam Goblin Slayer de paixão e não vão gostar do que a gente falou, tanto quanto vão ter aqueles ouvintes que não gostaram nem um pouquinho de Goblin Slayer e que vão meter pau até na animação. Então, simplesmente comentem. Vamos ficar muito felizes em ler os seus comentários em março. E a gente tem feito uma leitura de e-mails a cada 3 meses. Nós gostamos de ler, é muito bom, é muito legal. Eu particularmente gosto muito também. Não é, Sara? Enfim, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até, gente. Beijo. Sayonara, Minasura. E cuidado com a luz vermelha aí no quarto, pode ser o Goblin Slayer estivendo fazendo coisas. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.